tocar no seu coração. Meu primeiro namorado foi você. 7 dias depois já me fez mulher. Em seguida disse que não me queria. Fiquei menina e também mulher. Fiquei sozinha guardando os meus segredos. Se o meu pai descobrir, será meu fim. Minha vida já não é como era antes. Meu corpo começa a se transformar. E agora, o que eu vou fazer sem teu amor? E agora, o que eu vou fazer sem teu amor? Arrumei uma viagem pra fugir. A minha mãe já começou a desconfiar. Do meu jeito, do meu modo de vestir. Tem hora que não dá mais pra segurar. Se tiver me escutando, por favor, arruma um jeitinho e vem me ver. Tô louca e estou desesperada. Não sei o que fazer sem ter você. Tem hora que não dá mais pra segurar. Se tiver me escutando, por favor, arruma um jeitinho e vem me ver. Tô louca, eu estou desesperada. Não sei o que fazer sem ter você.